Na 63, no 3, prossiga. Alfa Zulu Tango, em forma estimada de pouso e o ponto onde pretende modificar as regras para visão. Tá 3600, reassuma a navegação na proa da posição Pabog, posição Oplub. Máximo ponto 78. Oxenã 6212, centro Recife. Final da 7210, vai passar as uma dura por cento. 5972 abaixo, travaço? Abaixo, travaço. Teve pouso, 6-0, vento no 70 graus, 069. Oi, grupo. Thank you. Trip 5237, centro. Trip 5237, mantenha nível de voo 190, informe o estimado de pouso. Voo 868, centro Recife Ciente, adicione identificação, mantenha nível de voo 390. Voo 868, retoração para sequenciamento, curve à direita, voe proa 160, voo 868. Após 40 milhas nessa proa, reassuma a navegação na proa de Faborg. Corrigindo, voe proa 155. 180 graus, 0 menos. 180, 0 menos, obrigado. Puxando a 6212, centro. Puxando a 6212, assuma a navegação na proa de Paboc. Puxando a 6212. Autorizado, nível de voo 150. 079. Partiu, travou ali, repouso 72. Oh, confirma o tempo, por favor. 180 com 6. É. 3316, chame 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Informe número MAC e código de socorro. Sim. As you are off with level 330 squawk ident. Say your cell call code and your MAC number. Assistente está 3305, mantenha ponte espera. Uno 42, chame 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 2545 da 85. Puxa na 6272, nível de voo 370, acione identificação. O continente da situação, guardando o estalismo. Seguinte na sua escuta, aguardando, 6224. Oito, 68, novo limite da perturbação, mais 30 milhas a partir da presente posição. Solos 29, liga à direita, chama solo. Chama 21, décima 1. Fazendo identificação, mantenha o nível de voo 370. Índia Zulu Alfa. Confirmo. Sente. Mensagem metá. Minuto. É uma metade das 00 Zulu aqui. Vou solicitar o CMV ou meteorologia se tem uma metade das 01. Aguarde um momento.

Quando for possível, Front Bridge para o Rio 9890. Afirmativo, autorizado 080. Aguarde. Rio 9890, autorizado. 9890, muito grato. 212, vista para Sato, pés, ajuste no 019, chegada a mais. Foi Sato da presa. Alterna 12545. E 9890, CN, identificação, subir, manter nível de voo 340. Muito obrigado, bom trabalho. É 272. 5001 está cruzando 1500 para 360. Azul 5001 no contato radar, subiu 360. 360-001. Ajuste no 0. 6272, vai direto Zumbi. Centro Recife, 1251. Delta 3600, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Aguardando a pista livre. Delta 098, solo 54, livre à direita, estimação 21,1. Decima 8, uma boa noite. TIP 4900, sem identificação, você me mantém em nível de voo 330. Repouso 10, 6212. 024, mantém. Fonte bem. .900, chame centro Recife, frequência 1288, alterno 260. Trip 4900. Chame 1288, alterno 260. 288, alterna 260. Pulo no 34, a gente mantém. Estabilizou, torre 1895, para 868. Torre Salvador, boa noite, voo 1868, estabilidade ILS76, pistão no zero. Voo 1868, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Você aguardando a pista livre, voo 1868. Salvador, teria alguma velocidade recomendada para o 2224? 150 graus, 109. Controle, passaria do 2224. Siga. Controle, Salvador, passaria do 2224. Prossiga, passaria. Era velocidade, senhor? Critério. Muito obrigado. No 34, decolar 203, chame agora controle 199, decima 8. 198, boa noite. Colo 868, cheque o trem, livre pouso, piscina 0, vento 150 graus, ano 0 mais. Trem baixar, travado, autorizado a pouso, gol 1868. Sobe para o 370, gol 1134. 868, solo 05, livra direito, chama solo 21, decimal 1. Livra direito, chama solo 21, decimal 1, voo 968. Central, Sacago 6569. Sacago 6569, recife, sendo identificação, mantém nível de voo 400. 400, Sacago 6569. Azul 5001, não foi direto, bridge. Nave 8-0, Recife. Pessoa. Muito obrigado. 5-3-1-3, uma pessoa está presente. Chegada a mar e desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 9. Desça para 3000 pés, chegada mar e ajuste no 09. Para 3000 pés, chegada mar e ajuste no 09, ou 6258. Flip 5393, chame centro Recife, 12685. 26.85, Flip 5393, uma boa noite. Controle passarelo 2224, autorizado. E aliás? Autorizado, reporte estabilizado no 09. Autorizado LS, reporte ANAR estabilizado, passarelo 2224. Continua 6224, a linha de decola, 190, vento na 70 graus, 109. A linha de decola da 1089-6224. Estabilizando o localizador, dando zero, visual para o campo, passarelo 2224. 2224, chama a torre 1895. 1895, passarelo 2224, boa. 2 Salvador, passarelo 2224, estabilizou na 10. Passarelo 2224, continua a aproximação, guardando o cristalista. Na sua escuta. Nossa, 5972 mantém, ponto de cara. Passar o externo, baixar travado, passarelo 2224. Ciente, passarelo 2224, pouso autorizado, pico 90, vento no 50 graus, 90 norte. Autorizado, pouso da 10, passarelo 2224. Ocean, 6224, minha colagem 03, chame agora controle, 119, cima 8. 198, 6224, boa noite. 119, decima 8. 224, boa noite. Boa noite, Oxana 6224, 190, boa, Jampo da Prata. Saiu, cortada, confirme a mensagem, por favor. Autorizado para a posição Jampo, sobe 190. Jampo 190, Oxana 6224. Controle, Oxanel 6224, solicita a proa 050, desvio de formação. Proa 050, desvio de formações, 6224. Sente. Desce para 4.000 pés, 2019. 4.000, 2019, 4.000, 07. autorizado, LS, a porta estabilizada. Autorizado, LS, estabilizado, tá, 3, 1, 5, 9. 972, a linha mantém. A linha mantém o 9.